and gentlemen, the mission black music, R&B, hip hop, the camel to the top, flashy bosses, it's drop it in it. Uma palácia de um azul, onde rolê na quebrada. Chega de notícia ruim, fica de boa, não pega nada. Eu não falei, tô na fita, tô no meio agora. Dois opala, um vermelho e um azul. É cabuloso, quase nada, nada. Assustado na madrugada, aquele quente poção. Vou cateando no meu seis bocão. Ouvindo o som de responsa dos meus irmãos da quebrada. Opala 71, azul, vou de rolê na quebrada. Chega de notícia ruim, é ruim, prefiro uma gelada. Sexta-feira 9:30, tá meio quieto. Eu vou ligar pro Marquinhos, deve ter um bode certo. Fala. E aí, véi? E aí, Recinto, tá onde, meu irmão? Eu tô aqui na KNQ, véi. Só. E aí, vai vir pra cá? Não, não, tô indo lá pro Telebar. Não falou, chego lá. Só, pode crer. Eu não falei, tô na fita, tô no meio. Agora é dois opalas, um azul, um vermelho. Cabuloso, quase nada. Só meio assustador quando tá na madrugada. Vixe, olha na chegada. Quem deu de cara com o Marquinho da Smurfs? Ele sua mala, o som vai ser louco. Rap nacional é som de quebrada. Já ouço na entrada os graves fazendo o chão tremer. Hey. Uma palácia de um azul, onde rolê na quebrada. Chega de notícia ruim, fica de boa, não pega nada. Eu não falei, tô na fita, tô no meio agora. Dois opala, um vermelho e um azul. É cabuloso, quase nada, nada. Então, muita atenção, o barulho cabuloso é do vermelhão. De quebrada em quebrada vou dar o rolê. Vou passar lá no bug, só pra ver de qual é. Vixe, já era de se esperar, o bug não tava lá. É sabadão e em casa quase ninguém quer ficar. Mas tá de boa, vou roletar pela CI. Já sei até onde encontrar o Marquinhos. Eu tô ligado, tá ele e o RC. Curtição na moral, sem armas, sem drogas, tá tudo no astral. Já sei, eles devem estar na tropical. Mas logo de cara percebo que o azulzão não tá aqui. Não vejo o Marquinhos, não vejo o RC. Também ainda tá cedo demais, vou esperar aqui na frente, do lado do carrinho de cachorro quente. Assustado na madrugada, aquele quente poção. Vou cateando no meu seis bocão. Ouvido o som de responsa dos meus irmãos da quebrada. Olha aí, Pug, olha quem tá ali, velho. Quem, meu irmão? Manelzinho, meu irmão. Agora firmou, os quatro juntou. Vixe, são dois opalas e quatro camaradas. Na humildade e na fé, curtindo a madrugada. De jaqueta e bombeta invocada. Assustado na madrugada, ouvido o som de responsa dos meus irmãos. De nem vagalume, sem perder o costume. De farol alto, iluminando a madrugada. Batendo de opala, de responsa. Eu te mandi e nego Duda. Vamos voando baixo, que nem coruja. Com dinheiro, carro e mulher e mais nada. A procura de um ferro na madrugada. Uma palácia de um azul, onde rolê na quebrada. Chega de notícia ruim, fica de boa, não pega nada. Eu não falei, tô na fita, tô no meio agora. Dois opala, um vermelho e um azul. É cabuloso, quase nada, nada. Assustado na madrugada, que ninguém expansão. Vou cateando no meu seis bocão. Ouvido o som de responsa dos meus irmãos da quebrada.